os beats. Perigo barato, vai, é um enquadro. Tô telefone nesse seu ouvido tapado. Escuta isso, trilha do horror pesado. Eu tenho compromisso, é só com quem tá do lado. Alado, sangue escorre e cê nem tá ligado. Ele percorre as veias e não fica parado. Transpiro o ácido que cai da minha pele e sai de baixo, senão ele ferve e te repele. Na sequela do temido que ronda sua janela e o corpo gela em perigo no abrigo amarela. E quando a gente martela e afunda o prego, mostrando a real, o tamanho do seu ego. Perigo te persegue, fica na sua bota. E cê nem nota, então entra pra casa e tranca a porta. E é um perigo a cada passo, não dá pra voltar. Atento pra me adiantar, sem tempo pra piscar. Olha pra frente, olhe pro lado. O perigo se aproxima, não fique parado. Olha pra cima e olhe pra baixo. O perigo se aproxima, se esconda, cuidado. Olha pra frente, olhe pro lado. O perigo se aproxima, não fique parado. Olha pra cima e olhe pra baixo. O perigo se aproxima, cuidado. É um perigo a força de vontade. É um perigo pra sociedade falar a verdade. É um perigo ser quem é de verdade. É um perigo a desonestidade na verdade. A conclusão da mentira em variedade. Realidade que eu vivo é se sobrevivo. E mesmo no perigo me esquivo do enxerido. Eu passo o perigo, eu passo desapercebido. Na corda bamba respiro e me equilibro. E é pela fechadura que observo a moldura. Que não existe adrenalina pura. Perigo que te ronda e não te cura. Perigo a viatura, barulho que me tortura. Eu saio correndo na loucura. Remédio é o piano aqui com batida crua. E o perigo daqui some e fica ali pra rua. É um perigo da imaginação que desvirtua. E a perseguição de uma vida sequinua. Olha pra frente, olhe pro lado. O perigo se aproxima, não fique parado. Olha pra cima e olhe pra baixo. O perigo se aproxima, se esconda, cuidado. Olha pra frente, olhe pro lado. O perigo se aproxima, não fique parado. Olha pra cima e olhe pra baixo. O perigo se aproxima, cuidado.